deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração tem a calma de um mar e guarda tamanho e segredos diversos naufragados e sem medo. Rimas de ventos de velas, vida que vem que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Na palma da minha mão, sopraria com